começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, moçada! Você que tá ouvindo a gente, programa Carlos Pitty, forte abraço! Eu tô chegando aqui para mais um programa Carlos Pitty, programa especial, especial de Natal! Forte abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado a você que nos acompanhou o ano todo, né? Que alegria! Legal! Olha, daqui a pouquinho vai ter entrevistas aqui, a gente vai ouvir mais duas entrevistas hoje com os especiais, nossos programas especiais de Natal, Ano Novo, enfim, de férias, né? De janeiro aqui. E hoje você vai ver um programa especial de Natal com a nossa equipe aqui mandando um abraço pra você, tá bom? E mais duas entrevistas escolhidas durante o ano dos artistas que passaram por aqui no programa Carlos Pitty. Vamos embora? E pra começar, claro, daqui a pouco tem umas entrevistas aqui. Agora tem o nosso tema de Natal. Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Ó, um Natal de paz, de alegria, de harmonia, de felicidade, de família reunida e Deus no coração, né? Natal de amigo, Natal de irmão é o nosso tema de Natal 2011. Carlos Pitty e amigos. Amigo, mais um ano se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui. Nesse momento especial, amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram vigas pelo bem do coração. E chegamos até aqui abraçados. Mais um ano que se foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você o que deseja pra mim. Você. Se eu amanheci no meio da gandaia, tô pagando colado e rolado no rabo de saia. Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada. Tá melhorando, dinheiro acabando e a vida apertada. Vão me virando, ninguém tem nada com isso. Tô cuidando da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Tô cuidando da minha vida, largado no pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Eu pedi um beijo, ela dando porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela me botar, me vou fora de casa. Tô passando, deixa ela ligar, eu respondo pra ela. E eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando, se ela revoltar, me vou fora de casa. Tô vazando, deixa ela ligar, eu respondo pra ela. Eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, com vocês agora, vai. Ninguém tem. Cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faz o que eu quiser. Acesse www.carlosbeat.com ou www.youtube.com/CarlosPittOficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 traz-lhe Girassom, o espaço dedicado à música portuguesa. Girassom é um espaço sem locução com duas edições diárias, entre as 12 e as 13, entre as 16 e as 17 horas, e com uma edição compacto durante 2 horas e 30 minutos, entre as 13 e as 15h30, aos sábados. Girassom, o momento ideal para quem gosta de música portuguesa. Girassom, de segunda a sexta, das 12 às 13 e das 16 às 17, e com uma edição compacto aos sábados, das 13 às 15h30. Aqui no Canal 2 da Antena Web. O ouvinte escolher a programação da Antena Web era só o que faltava. Faltava, agora já não falta. Estamos quase a comemorar 2 anos de vida e no nosso 2º aniversário queremos que sejam os ouvintes a escolher parte da nossa programação. Gostaria de ouvir um determinado programa? Ou até uma edição específica do seu programa favorito? Simples, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. No dia 4 de janeiro poderemos apresentá-la numa página comemorativa dos nossos 730 dias no ar. Mais informações em www.radioantenaweb.info/2anos.htm. Antena Web, sintoniza-te. Aqui. programa Carlos Pitti, o melhor Natal com os melhores artistas. Que é o Bruno. E o Marrone. E nós estamos hoje aqui para desejar a você um Natal repleto de alegrias. Felicidade. Sucesso. Muitos presentes. Feliz Natal. E eu, César Menotti. Aqui é o Fabiano. Desejamos para vocês um Feliz Natal. E nós, César e Paulinho, desejamos a todos um Feliz Natal. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Estamos aqui com vocês para desejar, sabe o quê? Feliz Natal, repleto de amor e de paz. Feliz Natal, gente. Quem está falando é o Daniel. A todos um ótimo Natal. Que todos os seus desejos sejam realizados com muita paz e harmonia. Forte abraço. Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o Edson. E eu quero desejar para você um ótimo Natal com muita paz, muito amor e muito carinho para vocês. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Costa. Olha, quero desejar para todos vocês um feliz Natal, cheio de paz, cheio de alegria e cheio de saúde para todos nós, viu? Alô, pessoal, aqui quem fala é o Fernando. É, aqui é o Sorocaba e desejamos a você um feliz Natal. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Um feliz Natal. Oi, gente, aqui é o Gino. E aqui é o Geno. Feliz Natal. Alô, moçada, aqui quem fala é o Carlos Pitti. Tô aqui pra desejar pra você um Natal mais feliz. Os melhores artistas com o melhor Natal. É Natal mais feliz. Feliz Natal mais feliz. O ano novo que vem, de mãos dadas pro céu, cantando amor, paz e bem. O Natal mais feliz. O ano novo que eu chamo, vamos juntos cantar. É o Natal que eu amo. É o Natal que eu amo. É o Natal que eu amo. Você está ouvindo o programa Carlos Pitti Especial de Natal. Tudo de bom para você. Obrigado a você que nos acompanha sempre. Boas festas para você, né? Não esquece de acessar o site www.carlospitti.com, conferir o nosso trabalho, a minha carreira, agenda de shows, fotos, as novidades e baixar o nosso tema de Natal 2011. Vamos lá? Curtir, conferir a entrevista especial dos melhores momentos de 2011. Programa do Carlos Pitti. Para você que está acompanhando aí, quer saber tudo sobre o programa Carlos Pitti, como ouvir, aonde ouvir, através da nossa rede de rádios no Brasil, em Portugal, onde assistir, também acesse o meu site www.carlospitti.com. Tá passando aqui, né? E aí você confere tudo sobre a lista de emissoras, bem como fotos, vídeos dos artistas, tudo sobre a minha carreira, agenda de shows, músicas, composições, fotos, enfim, tudo no site carlospitti.com. Lá também tem o nosso contato para você entrar em contato com a nossa equipe de produção, que é o programa @carlospitti.com. Tem os links também para você participar no Twitter, seguir a gente lá no Facebook, no Orkut, no YouTube. Fácil, fácil, né? E agora, as marcianas, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. Prazer. Aqui. Tudo bem? Pela obrigado. Primeira vez com a gente aqui no programa Carlos Pitti. Pois é, um prazer enorme pra gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. A gente quer te agradecer em nome do nosso empresário, Amaral também. Ô, Amaral, tá por aí nos bastidores. Ah, um abração tá pra ele. Mandar um beijo pra essa galera legal que tá aí do outro lado curtindo, que sempre apoiou também a nós, né? Está aí hoje aí do seu lado também. Nossa, muito obrigado, né? Muito obrigado por esses 27 anos de marcianas, tá? É isso aí. Exatamente. A todo o pessoal que acompanha o teu trabalho, né? Parabéns pra você. Obrigado. E a todo estado que acompanha você, né? Então, são 10 estados do Brasil. São 10, né? Portugal, pessoal. Portugal? Nossos irmãos portugueses. Já foram pra lá ou não? Já tiveram música de vocês por lá? Já. Com certeza, já, né? Com certeza. O trabalho de vocês. Mas, infelizmente, ainda não. Mas estamos chegando. A gente tá criando coragem Portugal. Pra ir, viu? É. Você sabe que você correu um risco. Você pode perguntar à vontade. Pode perguntar o que você quiser. O poder é muito grande na minha as mãos aqui. Não, mas a gente responde sem mentir. Você sabe que a gente coloca sempre na disposição, você viu, falando aqui das redes sociais, que hoje é muito importante para o artista. E a gente divulga sempre um pouco antes quem é que a gente vai entrevistar. Aí vem um monte de pergunta. Então hoje pode. Os ouvintes, os fãs de As Marcianas vão perguntar muita coisa para vocês aqui. À vontade. Nós é. Eu vou pedir música aqui também hoje. Vamos. Já acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, a carreira de vocês consolidada, de disco de ouro, de, né? Disco de platina, graças sucesso. A Deus. Muitas Deus músicas, sim. Né, emplacadas no Brasil todo. Tem. Como Vou Te Amarrar na Minha Cama, né? Porque Brigamos. Brigamos, cara, Fim de Semana, Marcas, Carreta Feiticeira. Olha aí. Graças a Deus a gente tem muitas músicas que fizeram, deram oportunidade, né? O Brasil, a mídia, né, fez os nossos fãs, né? Pessoal da mídia, pessoal que, como você, que dá oportunidade também, deram oportunidade pra gente, a gente foi subindo os nossos degraus, estamos ali. E ainda estão subindo sempre? Sempre, estamos ali. Estou sabendo dos projetos que você tem aí também. Segue o trabalho novo, DVD, eu tô primeiro sabendo. Vou perguntar tudo aqui hoje. Legal. A primeira pergunta que eu faço pra você é a seguinte: é difícil ser uma dupla sertaneja feminina no Brasil? É, muito. Qual é o que que, o que, que rola? Tem preconceito? Não sei, tem. Primeiro porque a gente é mulher, tem. É. Tem. Pelo menos para nós, as Marcianas, sempre foi muito difícil. Você sabe que o meu pai é João Mineiro, sim, da dupla João Mineiro e Marciano, que hoje é E Mariano. Certo. Então, quando a gente gravou nosso primeiro trabalho, eles eram a maior dupla de sucesso do Brasil. Nós não tivemos apoio, né? Pelo meu pai, hoje o Marciano não existiria. E então, foi na raça mesmo. Tivemos que fazer teste, não é como hoje. Hoje, se você tem grana, amanhã você é sucesso. É, não precisa nem cantar. É verdade. Né? Tem um produtor atrás que nós não. Nós foi ali na raça mesmo. Não é nem o produtor, é o produtor. É. Então, a gente foi ali na raça mesmo. Foi muito difícil, mas a gente tá aí já. Olha, de disco gravado, são 27 anos, mas de estrada já são 30 e poucos anos já. De estrada. Bom, o que vocês vão cantar pra nós aqui? Vamos, você, olha, tem. Quem tá preparado aí? Fala os nomes. Vamos cantar nova, que a gente tá trabalhando agora? A tatuagem? Tatuagem. Então vamos, né? Essa música é tatuagem. É uma gravação essa ou não? É do forró. Ah, legal. Né? De Maçãs com Leite, né? E a gente regravou forró, uma música lenta, romântica. E essa música já tá tocando por onde das Marcianas tem chego aí no Brasil. Já tá tocando, o pessoal com a gente aí. Ficou muito bonito, viu? Tem que tocar aqui também. Oh, com certeza, rapaz. Ao vivo, então, com as Marcianas, tatuagem. Podem milhões e milhões de quilômetros nos separar. Sei que acaba voltando, vem logo me procurar. Mesmo que fique com outras tentando me esquecer. Sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Não adianta tentar fugir, melhor admitir, é a mim que você ama. Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você, e é a mim que teu coração chama. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. Olá, amigos, eu sou a Celina. E eu sou a Adriana. E nós somos as Marcianas. Nós também estamos aqui com o Carlos Pitt e o Beijo das Marcianas. Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar. Sei que acaba voltando, vem logo me procurar. Mesmo que fique com outras tentando me esquecer. Sei sei que acaba voltando, ligando, querendo me ver. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado, encolado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado, e bem mais forte está no coração. No coração. Tatuagem com as Marcianas, música nova de trabalho. Nova, música nova de trabalho. E tudo ao vivo aqui, porque a gente gosta de botar na pressão mesmo os artistas que vêm aqui. Você viu que o pessoal até sua aqui. Boa, você sabe que eu, pra cantar, eu saio do palco molhadíssima, parece que jogou uma... Eu não sei se é eu, Leonardo, que sou a Tô aqui, programa Carlos Pitt com as Marcianas hoje, conversando. Tá quente aqui hoje, né? Tá bom. Mas tá bom. Tá bom. Gostoso. Tá bom. Você sabe que eu entro assim em estúdio, no palco, e eu transpiro muito, assim. Eu não sei. Mas se é a entrega, é a vontade, que é uma coisa da gente, a vida inteira. Que eu subi no palco pela primeira vez, eu não tinha 5 anos completos ainda. E nunca mais a gente parou, né? Então o palco é a nossa vida, né? Minha, da Adriana. Então dá aquela emoção. Então eu transpiro mesmo, mas é de vontade, de paixão, sabe? Ah, tá certo. Principalmente se cantando músicas que falam, sem querer elas falam um pouco da gente, né? Fala da gente, né? Então... Sentimento, então é tudo... A Adriana, ela é mais quietinha, né? Ou ela é mais... Não, se der oportunidade... Então vamos fazer a pergunta pra Adriana aqui, então. Fala mais com nós, né? Você sabe que eu fiz uma pesquisa, a gente quando sabe, né, do artista que vai vir na agenda, a gente começa a buscar mais informações do que se tem, né? Por exemplo, Porque Brigamos é um grande sucesso de vocês. Dominique também, né? Que é uma coisa curiosa. Também! Né? Você lembra do Dominique? Você viu que legal? Eu achei curioso, falei, nossa, essa música como é que tá aí entre as mais procuradas? Deixa eu te falar uma história. Você sabe que o Porquê Brigamos? Tem uma história que nós gravamos ela. Eu fiquei com essa música guardada, tanto Porquê Brigamos como Fim de Semana, 9 anos. Sabe quem pedia muito pra gente gravar essa música? Era um mendigo. É mesmo? Então, o Carlos César, do dupla Carlos César e Cristiano, que me ensinou muito, o que eu sei na música, eu aprendi com ele, e que hoje, infelizmente, faz... Tudo bem que ele tá lá em cima, tá num lugar bom, com certeza, mas faz falta, né? Faz. Porque eu poderia aprender até muito mais ainda, né? Uhum. Então a gente ia muito no escritório dele. Quando a gente passava, tinha um mendigo, o nome dele era Catenga. Ele ficava sentado na avenida ali, e ele pedia, a gente passava lá e falava, Marciana, grave Diana, Porquê Brigamos. E eu não conhecia. Aí depois, ele arrumou o disco, não sei aonde, me deu o disco. Só que na época eu cantava com a minha irmã não gostava. É, não tem nada a ver essa música. Quando a minha irmã decidiu parar, aquela evangélica, né? Que entrou a Geise era muito fã da Diana. Aí eu falei pra ela, a gente vai gravar essa. Ela ficou emocionada, porque ela falou, nossa, eu sou fã dela, né? Já fazia 21 anos que a Diana tinha gravado essa música. E nós regravamos. Agora, depois de 20 anos, que o pessoal veio regravando ela, o pessoal do forró, duplas, veio regravando. Aí todo mundo começou aquela febre de novo das Marcianas. E ela tá no penúltimo CD aí também, né, Adriana? É. Como bônus, pô. Tá com pessoal. Bônus, né? De presente. De presente. De presente, pessoal. Porque Brigamos também é um grande sucesso. Também. É hoje uma referência pra vocês, essa música? Nossa, essa é música que não pode deixar de cantar. Como briga. Briga. E o contratante não paga. Ela, Vou Te Amarrar na Cama, Fim de Semana, também. Carreta Feiticeira. Aquele bolero que vocês também fizeram, que é uma regravação, é muito bonito, né? Exatamente. Nosso bolero que tá nesse novo trabalho das Marcianas. Isso. Nós gravamos em 90 e nós mesmo regravamos. É. E regravamos o Dominique, que também tá nesse novo CD. E aposto que essa Dominique deve ser uma febre pra criançada quando escuta. Rapaz, é demais. É. É demais. Ó, eu ia precisar de 5, 6 programas pra botar tudo o sucesso de vocês. Então vamos fazer uns trechinhos pro pessoal relembrar esse sucesso aí de vocês? Sai não, Porquê Brigamos. Isso, Porquê Brigamos. Vamos começar com essa, então. Isso. trechinho pro pessoal aqui matar a saudade. Vambora. Quanto mais eu penso em lhe deixar. Amo, Dão. Ao vivo. Mas eu sinto que não posso. As marcianas? Pois eu me prendi em sua vida. Muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz E agora eu vou pedir mais uma aqui. Essa é sucesso também. Vou te amarrar na minha cama. Opa, vambora. Ao vivo com as marcianas. Meu gatinho manhoso, num beijo gostoso, me afasta e me arranha. É nóis. Mas as nossas desavenças não entram no quarto quando a gente se assanha. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a nossa vida faz sentido. Vou te amar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Tarará. Tá explicado agora. Só faltou as batidinhas. Agora eu entendi por causa dos gatinhos. Por que tanto gatinho hoje dorme com você? Tá por tudo na cama agora, você gente. Mas ninguém tá amarrado. Foi aí a história dos gatinhos que começou? O gosto pelos gatinhos? É, mas só que os gatinhos nossos é gatinho, animal, que faz miau, miau, isso. E é tudo nome de gente. É Pedro Henrique, Alexandre, Anderson, o Leno, que agora é... Juarez. Por que que agora é Juarez? Não, Juarez assim? Em homenagem ao nosso secretário Juarez. Não sei porque nós chegamos de viagem, aloiou. Leno, não. Juarez, vem cá. E ele veio, Leandro. Mas então, se os gatinhos têm sete vidas, não vão acabar os gatinhos. Tem a Adriana nunca. Cristina, que é o nome dela, e só atendo por Adriana Cristina. É mesmo? E vocês conseguem. Tem algum gatinho parecido com o outro ou não? Não. Se você chamar eles, cada um sabe o nome dele. É mesmo? Se chama Anderson, ele vem. E são manhosos ou não? São. Todos. Tem as gatinhas também. Como é que é cuidar de sete gatinhos? Sete não. Dez, né? 13. 10 dorme com a gente na cama. 10. É, aí tem a Amanda. Mas por quê? Que... Augusto de castigo? Não, é que a Amanda, ela. Que eles são muito peludos. A Amanda, o Pedro Henrique e o Alexandre, eles não gostam de ficar junto com os outros. Né? É. Porque os outros é fiotão, mas não dão trabalho pra mas Marciana. Quando eu a conheci, ela tinha 22. É mesmo? Eu já tive onça, macaco. Nossa! Quartinho, bicho preguiça. Isso. Até tem muita gente que acompanha nosso programa, que são protetores dos animais, mostra aqui nós o carinho somos, que vocês têm, que vocês levanta essa bandeira e pra gente trata com tanto carinho que a gente já pega bastante. A janta nós, a minha pelo menos, né, e a Adriana também, eu levo, quando a gente tá voltando de viagem, onde tem cachorro, imposto, tudo eu paro, dou, sabe? Gente, você sabe que a gente já. Eu pensei já de ter uma. A gente viaja muito, não tem tempo de ficar com dó de não cuidar legal, de tratar legal. Eu defendo os animais, qualquer um. Não, tá certíssimo. Não precisa ser de raça, não. E nós também apoiamos essa causa, acho que não tem que ser assim dessa forma, ficar tratando mal pra quê, né? É. Meninas, estou muito feliz, obrigado por vocês terem vindo aqui visitar a gente, conversar com a gente no programa Carlos Pitt. Antes eu quero que vocês falem de site, né? Se não falaram do site, contato para a não ser que vocês não querem vender o show. Eu acho que elas não querem vender show, essa não. Essa menina, né? É boa de memória. É mesmo? Beleza. Gente, a Adriana vai falar os contatos de shows, o site para levar o show das Marcianas e leva até o Carlos Pitt junto. Vamos. Leva, fala, isso, Adriana. Telefone, tudo. Bom, gente, olha, o pessoal que tá afim de levar as Marcianas aí, vou dar o nosso site, o telefone. O nosso site é www.asmarcianas.com e tem também nosso telefone, que é 011-9393-6869. Tem 011-2837-7283. E vocês levam as Marcianas? Vamos levar o Marcos. O Carlos Pitt, o Amaral, tá? É. Né, com certeza. Leva até o Cocó aqui, o produtor Cocó, que tá aqui. Leva aqui também, o, como é que é o outro produtor de vocês? O Juarez, leva todo mundo. Bom, vocês podem ir embora, mas sem cantar a música que eu vou pedir pra vocês, eu não vou deixar. Ai, ai. Eu quero que vocês cantem uma música que, nos tempos que eu trabalhei no rádio, que eu tocava muito, que se chama Cara. Tá, a gente só canta se você cantar com a gente. É. Prometo que eu vou tentar. Então vamos embora. Vamos lá, pra gente fechar. Obrigado. As Marcianas e Cara. Cara, no meu caso, moça. Vamos embora então. Obrigado, meninas. Obrigado. Vamos lá então. Vamos lá. Eu começo? Isso. Vamos lá então. Lá. Moça, você não foi legal. Você nem imagina como eu fiquei afinal. Moça, me entreguei de paixão, mas você pisou no meu peito, você me deixou na mão. Só de lembrar o que fui te amar, o quê? Eu choro. O seu amor foi uma onda que balançou meu barco e perdi seus passos. Sem seus abraços, vai lá. Solidão me pegou. Não faça planos de amor pra nós. Eu já saí dessa, não tem porta aberta. Apaguei os faróis. Carlos, você foi engano, foi uma mentira que eu acreditei. Foi dor de cabeça, foi a dose amarga que provei. Mas eu fui tão bonzinho. Obrigado, Marciana. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. A Antena Web já está no Twitter. De que está à espera para nos seguir? twitter.com/radioantenaweb. Convidados, destaques e muito mais para conferir no Twitter da sua rádio. Não se esqueça, twitter.com/radioantenaweb. Antena Web, sintoniza-te. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito, só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. O melhor Natal é aqui. Programa Carlos Pitt, o melhor Natal com os melhores artistas. Alô amigos, aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Queremos desejar a você muita paz, muito amor, muita união na família, tá bom? Nesse Natal, que seja abençoado. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Oi gente, aqui é o Frederico. E nós estamos aqui para desejar para você, ouvinte, um feliz Natal cheio de muitas coisas boas e realizações. Valeu galera, feliz Natal! Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. A gente quer desejar pra vocês um Feliz Natal. Que Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal pra todo mundo. Alô, galera, eu sou o Marcos. E aqui é o Belucci. E nós estamos aqui no Natal. Esse Natal tem festa demais. Só esperando meu presente chegar aqui. O Papai Noel tá de saco cheio hoje aqui. Pra vocês, muita paz, saúde. Que Deus abençoe todos vocês. Muito panetone e muitas festas. Alô, amigo Carlos Pizzi, aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. E nós estamos aqui pra desejar pra você um Feliz Natal e muita paz, amor, fé. Boas festas e um Feliz Ano Novo pra você. Valeu, gente. Alô, galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Um Natal com muita paz para todos. Alô, galera, eu sou o Zé Henrique. Eu sou o Gabriel. Queremos desejar para você um Feliz Natal. Alô, moçada, aqui quem fala é o Carlos Pitti. Tô aqui pra desejar pra você um Natal mais feliz. Os melhores artistas com o melhor Natal. É Natal mais feliz. Um Natal mais feliz. Um ano novo que vem. De mãos dadas com o céu. Cantando amor, paz e bem. Um Natal mais feliz. Um ano novo que eu chamo. Vamos juntos cantar. É o Natal que eu amo. Seguindo o especial, programa especial de Natal, em nome de nossa equipe, do programa Carlos Pitti, um Feliz Natal para você, em família, em paz, em harmonia, com Deus no coração, muitas felicidades para você, obrigado a você que nos acompanhou o ano todo, o programa Carlos Pitti crescendo, agora nós estamos em 11 estados do Brasil, mais Portugal, a você que nos acompanha pela internet, muito obrigado, lembrando que tudo sobre o programa, o meu trabalho, a minha carreira, tá no site. www.carlospitti.com carlospitti.com no YouTube, também você pode conferir a gente no Facebook, no Twitter, né, no Orkut, Facebook, enfim, tudo, essas redes sociais aí, nós estamos em todas, é só procurar lá no meu site carlospitti.com e seguir a gente, tá bom? Mais uma entrevista dos entrevistados, dos artistas que passaram por aqui nesse ano de 2011 no especial de Natal do programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Alô, moçada, alô você, alô Brasil. Estamos chegando aqui com o programa Carlos Pitti. Você sabe que os melhores artistas de nossa música sertaneja, da nossa música do Brasil, passam por aqui, né? Tô aqui com o rapaz, hein? Diretamente de Dourados, grande Paulo Júnior. E aí, Carlos, tudo bem? Tranquilo? Paulo Júnior, porque o pai também é Paulo, né? Paulo, com certeza, aí herdei o nome do pai, né? Paulo Júnior. Grande Paulo Júnior, um abraço aqui, mostra a família aqui que acompanha o artista aqui também, estão junto com a gente na produção. O pai, o Paulo, e a mãe? Cleusa. E eles ficam assim na tua cola, já na orelhinha? Fica na cola, olha, você não foi bem, olha, não gostei disso, é assim. É Dourado, já lembra peixe, não é? É. Aí vem os pais também, né, ficam com os olhos segurando. Exatamente. Opa, vamos devagar. Exatamente, é desse jeito. Seja bem-vindo aqui pela primeira vez, em São Paulo, primeira vez também ou não? Não, São Paulo já conhecia, mas aqui profissionalmente agora é a primeira vez mesmo, né, andando bastante, conhecendo o local mesmo. Pra mim, eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui, né, pra mim é muito importante estar aqui divulgando meu trabalho. Claro, com certeza. Né, muito, muito importante mesmo, assim, é agradecer essa oportunidade que você dá aos novos artistas aí, parabéns e obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, e eu fico feliz porque o Paulo Júnior gravou uma música minha. Exatamente. É o primeiro CD da carreira? É o primeiro CD. Primeiro CD que se chama 880. Você trouxe o CD aqui pra gente mostrar? Ele, cadê o CD? Trouxe, cadê o CD? Cadê o CD? Vamos trazer aqui. Isso. Aí, o CD. Só que é rápido. Isso, deixei uma dedicação aí. É, não é esse que tem a dedicação. Não é esse? Não é esse, mas tá valendo. Mas tá valendo. Aqui é pra gente mostrar o CD, tá bonito, encarte, com várias fotos e tal, né? Tá aqui, inclusive a primeira música tá aqui, ó, anotadinha, 880, Carlos Pitti, né? O encarte tá bonito, olha aqui. Tá show de bola. Tá começando bem encaminhado, né, Paulo? Obrigado. Muito bom, muito bom. E aí, o seu gosto pela música, como é que começou? Então, assim, o meu gosto pela música sempre foi assim, porque quando eu sempre viajei muito com meus pais, né? Meu pai sempre gostou de viajar, e sempre andava assim na época da fita, né? Uhum. E meu pai tinha muita fita dentro do carro, né? É mesmo? Então eu escutava muita música sertaneja. Então eu cresci escutando música sertaneja. E o Mato Grosso se identifica bastante com você? Muito, muito, muito. Muitos artistas de lá, né? Muitos artistas. Mas de Dourados já teve alguém que já se destacou assim ou não? Olha, de Dourados, eu acho que não. É. Né? Não, de Dourados tem um rapaz, mas não da música sertaneja, ah, né? Tá. Mas é da música sertaneja nesse mundo voltado assim, eu acho que não. Mas no Mato Grosso a predominância é o sertanejo? Com certeza. É o estilo que domina lá, é o sertanejo. Legal. E você começou, assim, ouvindo as fitas e aí... Isso. E daí foi assim, né? Eu nunca pensei que eu poderia fazer música, né? Uhum. Eu poderia pegar um violão e tocar. Mas, enfim... Você estava até me contando que, em off aqui, desculpa até te cortar, que é, muita coisa aqui de violões no CD você mesmo fez. Isso, eu que fiz, eu coloquei a minha cara no CD, né? Agora eu comecei a estudar música, é que eu comecei a estudar música um pouco tarde, né? Uhum. Então de 15 para 16 anos eu ganhei um violão, e eu pedi pro meu pai, eu falei, ó, pai, eu quero aprender, né? E ele atendeu o pedido. Atendeu, comprou, comprou lá pela internet, pediu, chegou lá em casa o violão, né? E daí eu Mas peguei... não era esse, não? Não, não, esse, tá bonito, esse foi a recente aquisição. É, tá vendo? Novinho aqui. Novinho. Então eu comecei a aprender, curioso, peguei o violão, comecei a aprender, e meu irmão me ensinou os primeiros acordes, ele me ensinou dó, ré ali e tal. Já é músico, então, a família? Não, ele toca assim pra brincar, né? Ele não conseguiu levar a sério e tal, mas assim, o básico ele me ensinou, né? Ah, legal. Aí logo depois eu comecei a fazer aula, e daí... Comecei, formei uma dupla, comecei a gostar de cantar. E não deu certo essa dupla? Não, infelizmente não deu certo, eu comecei a fazer a primeira voz, aprendi a fazer a primeira voz. E daí ficou um conjunto interessante, porque eu estudava para ser o segunda voz e solo. Uhum. E daí de repente eu fui a primeira voz e o solo também. É. Então assim, quando a gente vai se apresentar, geralmente a gente não precisa gastar com solista, né? O solista sou eu mesmo. Ah, legal. Então é super bacana, assim, é super interessante. Ah, mas é bom que você já está bem antenado referente ao conjunto da obra, né? Isso, exatamente. Ah, você tem um pouco de noção da segunda, como um instrumentista também, uhum. Né? Isso é muito importante. Isso é muito legal. Vamos cantar aqui? O que você vai mostrar pra nós aqui? Vamos mostrar então, fazer a música 880. Bora. Vamos lá? Estou cansado dessa sua brincadeira, falsas promessas e palavras ditas por a ilusão. Estou querendo baixar a poeira, quero dar rumo na minha vida e pro meu coração. Coração, não quero mais viver num barco furado, andando de um lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Yeah. E agora vai o racha, a gente se dá bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. A hora final. E agora é 8 ou 80. Se dá bem ou se arrependa, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. E agora é 8 ou 80. Se dá bem ou se arrependa, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, vai ficar sozinha. Alô Brasil, alô Portugal, aqui quem tá falando é o cantor Paulo Júnior e eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Um grande abraço a todos. Não quero mais viver num bar furado, andando de um lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. Yeah. E agora vai o racha, a gente se dá bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber. Chegou a hora final. E agora é 8 ou 80, se dá bem ou se arrebentou, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. E agora é 8 ou 80. vida se dá bem ou se arrebenta, ou cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, ou vai ficar sozinha. E agora é 8 ou 80, se dá bem ou se arrebenta, ou cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, vai ficar sozinha. Oito ou 80 cantando pra gente aqui no programa Carlos Pitt, diretamente de Dourados, Mato Grosso. É isso aí. E tô sabendo também que, além de estar aqui em São Paulo no programa Carlos Pitt, está fazendo vários outros visitas a programas, a rádio, televisão, né? Com certeza, a gente tá fazendo bastante, a gente tá querendo divulgar muito esse trabalho, né? Sim. Como é o primeiro trabalho, assim, então a gente quer mesmo espalhar, né? Pro pessoal saber que a gente tá no mercado, né? O máximo possível, que é, ser um artista isso. independente também. Isso, exatamente. A gente entende isso também, que sabe que não é fácil, né, Paulo? Não é fácil, é complicado. Esse mundo da música é muito difícil, né? É complicado você começar do zero, você começar sozinho, sem ninguém te apoiando, né? Então a gente quer mostrar a cara mesmo, né? Mostrar que a gente tá aí, mostrar que a gente veio pra ficar mesmo, né? É isso aí. É isso aí. E você tá levando a sua carreira juntamente com a faculdade, né? Que faculdade, você tá estudando direito. Isso, eu estudo direito, eu faço direito lá em Dourados, né? Tô no segundo ano. A gente procura conciliar aí bastante, né? Porque conciliar o estúdio, a gravação, conciliar o estudo com a música, né? Uhum. Então tem os dias marcados, né? Então eu tenho minhas aulas, tem as aulas da faculdade, aula de violão, técnica vocal. Então a gente vai conciliando tudo, né? É um grande emaranhado aí, né? É verdade. Não é fácil não manter tudo isso, né? Além você também tem o seu momento de curtir, as suas saídas também. Com certeza. Seus amigos. Com tal. Certeza. Tem minha namorada, tem que dar assistência, senão. Senão complica, né? Se virar música, né? Se dá música, se não der assistência. É verdade, perde pra concorrência, né? Ou acaba a paciência dela, né? Porque na verdade, assim, essa nossa vida de artista, de viver na estrada, música, tem que ter muita paixão, e quem convive também, né? Tem que ter muita calma. Com né? certeza, porque não é fácil acompanhar o ritmo, não. Chama eu, a gente cai na gandaia, lá no bar do amigo meu, e nós encharca o caneco a noite inteira se quiser, e de manhã vai pra casa, depois de uma boa noitada, de táxi ou a pé. Não é por causa da lei que eu vou parar de beber, mas dirigir de pileque, isso jamais eu vou fazer. Vou sair com os amigos, tomar cerveja gelada, porque é de cara cheia, com muita pinga na veia, que eu chaveco a mulherada. Se for dirigir, não beba, se for beber, chama eu. A gente cai na gandaia, lá no bar do amigo meu, e nós encharca o caneco a noite inteira se quiser, e de manhã vai pra casa, depois de uma boa noitada, de táxi ou a pé. Aô, galera da cachaça, marvada. Se for dirigir, não beba, se for beber, chama eu. A gente cai na gandaia, lá no bar do amigo meu, e nós encharca o caneco a noite inteira se quiser, e de manhã vai pra casa, depois de uma boa noitada, de táxi ou a pé. Se estou de carro, eu sei bem que a mulherada paga pau, mas é melhor ficar sozinho do que parar no hospital. Vou curtir a minha vida, disso eu não abro mão. Eu tô fora de roubada, pra minha pior cilada é cachaça e direção. Se for dirigir, não beba, se for beber, chama eu. A gente cai na gandaia, lá no bar do amigo meu, e nós encharca o caneco a noite inteira se quiser, e de manhã vai pra casa, depois de uma boa noitada, de táxi ou a pé. Se for dirigir, não beba, se for beber, chama eu. A gente cai na gandaia, lá no bar do amigo meu, e nós encharca o caneco a noite inteira se quiser. E de manhã vai pra casa, depois de uma boa noitada, de táxi ou a pé. Fechou, então. Paulo Júnior, de Dourados, Mato Grosso do Sul, aqui do Sul. Os projetos futuros aí, ao longo desse ano aí, o que que tá planejado pra sua carreira? Então, a gente tá planejando aí, mesmo, a gente tá por conta desse CD. Uhum. A gente tá por conta desse projeto, fazer... Divulgar ele mais. Tá recente, saiu agora. Isso, também. A gente tá, assim, mesmo assim, montar o show, montar a galera, sabe? Fazer um negócio bem feito, né? Uhum. Poder divulgar bem esse trabalho. Sim. Né? Inclusive pra cá, né? Pra São Paulo e vir aqui e poder tocar as músicas, né? Porque, uhum, inclusive, minhas músicas tá tocando muito e sem eu fazer uma divulgação assim mais firme, forte, né? Porque a minha música começou a rodar muito lá, lá em Dourados, né? Sim. Nas redes sociais e o pessoal baixando, com menos de uma semana já tinha mais de 300 plays, 100 e poucos downloads. Então foi andando o projeto, foi caminhando. Vai andar mais ainda. Se Deus quiser, amém. Bom, o Paulo, pra quem tá acompanhando, quer saber mais da sua carreira, do seu trabalho, como é que faz? É assim, eu tenho um site, www.pauloJuniorOficial.com.br. Pode entrar lá, vai estar, a gente está aperfeiçoando ele, mas ele está pronto, tá com as músicas lá, pode baixar o CD completo, tem os contatos, tem o meu pai empresaria, uhum, tá? O telefone é 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, 9971-6759. 9971-6759. Tô no Facebook, tô no Twitter, tenho minha página no YouTube, tá? Olha. Paulo Júnior Oficial, Twitter PJ Oficial, e é isso aí. E acompanha o seu trabalho, por onde se anda, tua agenda, tudo. Isso, tem tudo lá. O pessoal pode falar com você no Twitter também. Pode entrar lá, é twitter.com/PJOficial, @PJOficial, né? Então tá certo. Pra fechar cantando aqui, quero te agradecer a tua participação com a gente, vindo lá do Mato Grosso, visitando São Paulo, visitando aqui a gente, nosso estúdio. Dizer que nós estamos muito contentes, muito felizes. Obrigado por você inserir uma música do Carlos Pitt também no seu trabalho. E Deus abençoe sua carreira aí. Eu que agradeço, muito obrigado, Carlos Pitt. Pra mim é uma honra estar aqui, né? E tocando uma música de sua autoria. Então, pra mim é muito importante, muito, assim, gratificante estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui no meu programa. A gente poder... claro que... Queríamos falar um monte, muito mais, né? Com certeza. Mas assim, pelo nosso tempo, acho que deu pra gente conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e da sua carreira aí. Com certeza. Esse é um espaço que deu pro pessoal conhecer bastante, né, da minha carreira. Por mais que tenha sido um espaço curto, mas que... Tá ótimo. Né? Que a galera pode me conhecer, né, e saber do seu trabalho também, né? Vamos lá, repetindo mais uma vez o teu site aí. www.pauloJuniorOficial.com.br. E também o pessoal lá no site tem os links pro Facebook. Tem tudo lá, tudo e tranquilo. Pode entrar em contato com você. Pode entrar, deixar um recadinho lá, pode entrar, baixar as músicas, deixar um recadinho pra mim que eu respondo, tá? Paulão, obrigado, querido. Obrigado, Carlos. Deus abençoe na sua carreira aí. Amém. Volte sempre. Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado, Carlos. Valeu. Sucesso. E agora é 8:80, se dá bem ou se arrependam, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, ou vai ficar sozinha. Viver num bar furado, andando de um lado pro lado, esperando você. Estou querendo uma nova história, mas vou ter que apagar da memória se você não quiser mais me ver. E agora vai o racha, a gente se dá bem ou a gente se dá mal. Está na hora de se entender, se quiser saber, chegou a hora final. E agora é 8:80, se dá bem ou se arrebentou, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, se não vai ficar sozinha. E agora é 8:80, se dá bem ou se arrebentou, cada um segue o seu caminho. Vê se fala real, mentira ou verdade, ou

se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui, nesse momento especial. Amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram brigas pelo bem do coração. E chegamos até aqui abraçados. Mais um ano que se foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você. Seja pra mim um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no céu. Coração, ano novo de esperança e paz no seu coração. Seu coração, seu coração. Carlos Pitti e amigos, Natal de amigo, Natal de irmão, fechando tudo e todas de hoje do programa especial, especial de Natal. Por hoje é só. Semana que vem eu volto com o nosso programa especial do ano todo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam o ano todo, fazendo parte aqui do programa, da família, programa Carlos Pitti, os melhores artistas de nossa música passando por aqui. Semana que vem tem mais especiais, mais entrevistas especiais que aconteceram neste ano de 2011 para vocês, tá bom? Feliz Natal, gente, em família! Feliz Ano Novo, tudo de bom pra você. Obrigado, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitti, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.